onde é que arranjou esse seu beijo? Que mal chegou na boca, já foi parar no peito. Tirou meu coração do eixo. A minha intenção era sair, beber, curtir mais um rolê. Mas enrolei minha vida na sua. E quase que a história continua. Enrolei minha vida na sua. E quase que a história continua.